Alan, vou te apresentar como Alan Bispo, pode ser? Ou é como Suquira? É que eu te pergunto mais no sentido porque tem gente que não gosta de ser reconhecido ouvindo a gente, tá ligado? Ah, não tem esse problema, não. Não, ah, mas o Suquita comenta como Suquita e curte as coisas no, na página lá do Facebook como Alan, então. Eu descobri que ele era o tio Suquita porque eu acho que no... Não sei se no podcast ou no Twitter tu usava o mesmo avatar do tio Suquita. Cara, ele descobriu, tipo, foi por tempo, cara. Ele conversava com as duas pessoas achando que eram duas pessoas diferentes, assim. Não, não, senhor, tá louco, cara? Foi, tipo, semana passada. Sim. Ah, tá, os dois estavam conversando de me sacanear antes de eu entrar, né? Não, isso não é, mas faz tanto tempo mesmo, Marcelo. Mas, não, semana... caralho, eu notei logo de cara que era um maluco. Tu que entendeu que eu tava aqui, eu não sabia. Ah, tá, não é verdade. Você perguntou sim, não minta, Marcelo. Não minta na frente do convidado. Ei, pô. Ah, foda-se vocês dois, cara. Vamos gravar isso. Hoje tava saindo caralhinhos. Tô saindo caralhinhos, cara. Olhem! Lá no céu! Acho que é um pássaro. É um avião. Não, são os... caralhinhos voadores! Começar a putaria! Amigos do fórum, meu nome é Marcel de Souza, esse é o episódio número 23 dos Caralhinhos Voadores. Hoje aqui a mesa tá quase cheia, praticamente cheia, ou foda-se. Tem aqui ao meu lado esquerdo, Miguel Dias, nosso amigo de Salvador. Como é que tá, velho? Beleza? Tudo beleza, tudo na paz. Tudo na paz. Tu vê o cara, só pra quem não tá sabendo hoje o Matuza e o Miguel arranjaram o dia pra me sacanear, eu tô bolado, já aviso agora. Tem aqui na minha frente, no centro da mesa, Matuza, como é que tá, velho? Beleza? Beleza, o Marcel tá com mania de perseguição. Tô bolado, estão me sacaneando hoje, cara. E hoje temos aqui um convidado especial, nosso amigo Alan Bispo de Araújo. Como é que tá, velho? Beleza? Tudo tranquilo. E aí, galera? O tio Suquita. O tio Suquita, exatamente. Também conhecido por... A.K.A. tio Suquita. Exatamente. Recém-morador da cidade do Rio de Janeiro, acertei, cara? É, de volta. Eu fiquei 8 anos fora do Rio. Pô, uma internet de merda que eu não podia fazer nada. Agora eu tô de volta. Abalar as estruturas da internet. Agora sim. Agora o torrent vai a 5 mega, né, cara? Nossa senhora, já enchiam quase 2 HDs aqui, mas isso é um... E no episódio de hoje vai falar sobre o futuro da pornografia, cara, como as inovações tecnológicas vão afetar a nossa arte preferida, esse meio de comunicação que é a pornografia, cara, tudo isso e muito mais. Miguel, tá preparado, cara? Audaciosamente voando onde nenhum caralhinho jamais esteve. Partiu! Boa. Boa. Risada de podcast, amigo. Isso aqui é uma arte, isso aqui é uma arte. No começo mesmo, cara, o acesso ao pornô era restrito ao cinema. Ou você tinha idade pra entrar, ou você conhecia alguém, o seu tio trabalhava. Cara, ou você tinha mundo. Ou você tinha idade, ou às vezes não, né, cara? Porque, tipo, se cinema. Antigamente era qualquer coisa, né, cara? Tipo, pagando, qualquer nego entrava também, né? Eu não conseguiria viver nessa época aí. Como é que você tá lá batendo o cotovelo do lado com o cara do lado? Como é que faz isso aí? Você vai pra casa e com a sua imaginação, com suas lembranças, você cria o cenário de novo, Miguel. Na hora lá no negócio. Não, isso era no colégio, cara. No colégio a gente fazia isso, mano. Isso não é pornô, pô. Como é que fica, cara? Ah, era um tal de nego com o braço por baixo da camisa, que era bem esquisito mesmo. A galera com as camisas compridas, assim, até o joelho. É engraçado mesmo. Não, mas se vocês se ligarem assim, cara, tipo, tem registros bem mais antigos de pornografia, que era uma parada, tipo, na época do preto e branco, né? Na época que tinha aqueles projetor manual, né, cara? Que o cara tinha que manusear com cuidado, senão pegava fogo no filme e tal. Tem registros de pornografia naquele tipo de sei lá, película, como é que se chama, né, cara? É, fazer pornografia sempre se fez, né? A grande diferença de ontem pra hoje, maneira de distribuição, né, na verdade. Exatamente. Não, eu ia falar que realmente o cinema pornô, ele começou praticamente junto com o cinema normal, cara. Era uma coisa mais que óbvia na mente dos caras, né, gravar uma putariazinha de leve. Claro que não era nem de longe o que é hoje, mas pra época já era muito mesmo. Pra época já era muita coisa, né? Ah, com certeza. E não tinha restrição, não tinha censura, assim, não tinha nada. Aquilo era exibido, todo mundo via. Eu não sei nem como é que eles faziam naquela época pra impedir. É, então a gente pode colocar assim, né, cara? Foi colocado primeiro em termos de consumir, né, cara? Em termos de consumo de massa, foi o cinema, né, cara? E depois, eu já ouvi falar que a pornografia, a gente tava até falando no chat, eu acho, o Matuza falou, cara, que a pornografia, ela tem um puta papel no desenvolvimento não no desenvolvimento, mas na proliferação, sei lá, do videocassete, né, cara? Que teve uma grande mudança quando entrou o videocassete em cena, né, cara? Ou eu tô errado? Na época que o Vectron apareceu, eu não sei exatamente, na verdade, eu não lembro exatamente qual empresa que tinha os direitos de VHS e qual que era o nome da outra mídia mesmo, não lembro agora? É, Betamax. Betamax, isso. Que aí foi a grande batalha de saber qual que ia pegar, né? E pelo que eu sei, a indústria pornô, não sei porquê, não sei se era mais fácil, não sei se era mais barato ou se era mais fácil de distribuir, acabou escolhendo o VHS pra representar, né, pra fazer as coisas, os filmes dela pra VHS, e aí acabou que, por isso e por outras coisas também, mas muito forte por isso também, a pornô ajudou a popularizar o VHS, né. Caras, vocês estavam falando aí que o pornô de antigamente nos compara com o de hoje, que era pra época, né, mas eu achei aqui uma foto... Que é uma orgia gay da época da Grande Depressão. Vê aí. Sempre bom, né, gente? Ah, mas é uma orgia gay tranquila. Orgia gay amizade. Porra, uma orgia gay tranquila. Caraca. Pelo amor de Deus, cara. Não, cara, tipo... O bigode dos malandros, cara. Pô, não, mas não tem nada de agressivo, além de ser uma orgia gay. Admitamos. Era uma época que orgia gay tinha classe, né? Ah. Porra, realmente, orgia gay com motóculo. Exatamente, cara. Eu tô procurando alguém de monóculo na foto, cara. Que tem tudo pra ter. Não, pô, essa foto dá pra ver que teve um cuidado fotográfico nela, cara. Isso, cara. Não, foi cuidadosamente estudado cada pose. Olha isso, sim, cara. São posando. Que negócio peludo é aquele ali embaixo do... Meu Deus. Ele tá fazendo uma orgia em cima de um... de um Chewbacca aqui, sei lá. Caralho. Que voltando pra linha do tempo do pornô, porra. Então, né, bom, vamos dar um pulo gigantesco. Então, basicamente, o VHS ficou popular, e aí o pornô ficou mais popular, porque as pessoas alugavam mais VHS, né, e tudo mais, DVD e tudo mais. Não, calma aí, o VHS ficou popular, passaram-se alguns anos, e eu acho que eu posso dizer por todos nós aqui, o pornô no VHS mudou as nossas vidas, cara. Não pode, a gente nunca pode esquecer isso, cara, porra. Ah, não, sim. Mas é que eu tô tentando desenvolver o assunto e chegar no tema, porque, né, a gente tem muita coisa pra falar. Além do mais, a popularização do VHS também realmente matou o pornô no cinema. Aí acabou de vez. É, aí só ficou cinema pornô sujo do centro da cidade. Seja qual for a cidade, sempre tem um cinema pornô. É, eu não sei nem o que eles exibem ali, eu não sei nem se é uma coisa nova, se é um reprise, eu não faço ideia do que... Eu tenho uma puta curiosidade, mas eu jamais vou matar essa curiosidade. Cara, há pouco tempo eu tava passando em frente uma e tava anunciando filmes novos. Eu não sei se eram filmes novos, tipo lançamentos de filmes, ou filmes novos pra eles. Tipo, a gente comprou mais uma remessa aqui dos anos 70, sei lá. Eles pararam de produzir em película. Passaram a produzir direto para mercado caseiro. Pô, o custo, que já não era grande coisa pro cinema pornô, no cinema grande mesmo, né, pra população toda, pô, pro VHS, então, era $2,000 pro cara fazer um filme. Isso ajudou por ser barato, né, ajudou a popularizar, a crescer a indústria, né, bombar a indústria. Em contrapartida, depois... Né, a gente já dando um salto para o... Não fim, mas... Ficando menos normal, menos usual a mídia física, e a gente indo já pro pornô forte na internet, né? A gente teve... A indústria pornô teve muito mais visibilidade na internet, mas ao mesmo tempo, né? Perdeu um dinheiro forte também, né, cara? Principalmente no começo, deve ter perdido muito dinheiro por não conseguir se adequar ainda ao... Porque hoje em dia, você, né, como a gente ainda vai comentar e tal, hoje em dia você tem sites pagos e tudo mais, né? No começo, a internet, eu acho que não se pensava muito nisso, né? E aí, provavelmente, eles perderam muito dinheiro com isso. É que no começo, tipo, a gente já falou em outro episódio sobre as revistas da Bootman, por exemplo. Eu comprava bastante na época onde eu não tinha computador. E eles vinculavam muito o conteúdo da Bootman à internet, um conteúdo próprio, tá ligado? Não nada de transmitir cenas por streaming, pelo que eu me lembro, mas de... Eles vinculavam... Por streaming tinha como na época, né, cara? Sim, mas eles vinculavam um monte de outros conteúdos de fotos e tal, pela internet, era meio que um complemento à revista, tá ligado? Eles ainda tinham uma é como se eles tivessem um plano pra usar a internet pra isso, né, cara? Mas eu acho que veio, eu não sei se eu tô certo, mas acho que aí veio esses sites de streaming, né, cara? E meio que quebrou a perna dessa rapaziada, né, cara? Teve gente que deve ter ficado pobre. Em compensação, os que começaram a cobrar pelo acesso, no começo mesmo, no início, os caras devem ter enchido o bolso com vontade mesmo. É, porque no começo, até porque no começo não tinha muita concorrência, né? Exatamente. E tudo era novidade. E aí a gente, né, já meio que entra no assunto de daí, o que vem pra frente? O que a gente pode projetar daí, olhando o que a gente tem hoje? E nesse sentido de coisas pagas, cada vez mais a gente tem, pelo menos eu tenho observado que as próprias atrizes nos seus sites pessoais têm feito muito conteúdo próprio, né, cara? Vocês acham que, tipo, as atrizes vão ter cada vez mais autonomia nas suas produções e cada mina vai ter sua própria semi-pequena produtora, assim, sério? Você acha que vai ficar... As grandes produtoras vão acabar cedendo para as produtoras de cada atriz? Eu acho que atrizes que já estão instituídas, né, meu, já tem seu nome no mundo do pornô, eu acho que isso é muito tranquilo pra elas, mas eu acho que, a não ser que a pornografia vire como a música, tá ligado, onde os músicos independentes hoje em dia não são mais tantas gravadoras, porque eles conseguem trabalhar o nome deles por fora. É, mas é disso que eu tô falando, cara, assim, é bem disso que eu tô falando, bem esse paralelo mesmo, assim. Mas eu não sei se dentro desse ponto aí, cara, eu acho que isso é possível sim, mas eu acho que desse molde aí, na pornografia não vai se conseguir se criar estrelas pornô que nem tem hoje, saca? Alex Texas, mulheres desse tipo, porque eu acho que esses nomes, eles precisam de produtoras muito grandes pra trabalhar, inserir o nome delas em tudo que é filme, pra elas virarem arroz de festa no filme de um monte de produtoras, nos principais lançamentos e tal. Eu acho que isso muda completamente o modus operandi disso. Mas isso não pode ser uma coisa boa, cara? Porque assim, qualquer atriz merda com um nome muito bombado pelas empresas ganha nome. A gente tem aí, a gente já reclamou muito disso, tem muita atriz merda aí fazendo sucesso. No mundo, no cenário onde a atriz tem que fazer o seu nome, eu acho que isso vai ser, talvez seja bom para pro consumidor, porque a atriz tem que ser boa para pro público enxergar. Tudo isso que eu falei, eu não falei tipo assim, como eu acho uma coisa ruim, entendeu? Eu só não vejo, eu acho que o cenário, a cena pornô. A cena pornô, ela vai mudar a forma como ela funciona, tá ligado? Tipo, vai ser mais difícil ter acesso, tá ligado? Porque tu não vai ter uma produtora pra centralizar essas, eu odeio falar assim, mas essas estrelas, tá ligado? Numa coisa só, meu. Mas tipo, eu acho que é possível sim, cara. É uma parada que, se tu olhar hoje em dia, eu não conheço porque eu não frequento, mas eu tenho amigos que, conheço pessoas que frequentam esses sites de câmera, tá ligado? Chaturbate e tal, né, cara? É. Eu não quero ficar presente. Apontando nomes, eu não quero apontar nomes, né? E tu vê que tem pessoas que conhecem aquelas minas e vão no horário que elas estão lá e tal, cara. E não só tu, Matos, eu já vi outros caras falando isso, tá ligado? Tem minas que trabalham, que tem nome por causa desse tipo de coisa. Mas eu sinceramente, eu não acho que isso seja pornografia pra mim, entendeu? Isso é a mina na câmera, usando um consolo nela mesma e tal. Eu acho que disso pro pornô tem uma puta de uma diferença, tá ligado? A mina pode ganhar o nome ali, fazer o nome dela ali e aí começar a criar, como tendo nome, tendo gente que vá pagar, que compraria um filme, né? Compraria uma assinatura de um site dela, começar a criar conteúdo pornográfico da maneira que você acha que é pornografia. Eu acho que pornô de estúdio vai acabar. Eu sou completamente contrário do Marcel. Tem um monte de mina ficando pelada no Tumblr de graça. Ah, não, mas é diferente também, Miguel, assim. Porque mina pelada de graça sempre teve. E não deixou de. A pornô não morreu por causa disso, né? Mas vai, cara, o que eu me lembro, dando um pulo pra trás no tempo, é no começo do stream, as garotas elas cobravam por show, pra fazer um strip. Ou o site era pago pra você poder ver, ou você via 5 minutinhos e ela bloqueava. No começo tinha muito disso. E quanto ao papo de chat com câmera, eu acho até que eu já comentei isso, que eu tava vendo um chat há alguns anos atrás e a garota tava conversando, tá? Mostrava um peitinho, mostrava a bundinha. Aí, de repente, um maluco passou lá no fundo, pegou e deitou no sofá. Aí eu tô olhando pra cara do cara lá no fundo, eu pensei, porra, o que esse cara tá passando aí? Aí, quando ele se aproximou da câmera, ele veio, falou alguma coisa com ela, era aquele maluco Big Mac. A minha era a namorada dele, pô. Aí não, eu perguntei, pô, isso aí não é aquele cara que trabalha na Brasileirinhas e tal? Ela, meu namorado. Eu falei, porra. Que merda. Aí o cara tava lá de boa no sofá, lendo uma revista, de vez em quando ele olhava pro lado do PC pra ver o que ela tava fazendo. Cara, mas eu acho que as atrizes grandes, as atrizes famosas, elas ainda, o jeito que elas ganham dinheiro, cara, não é exatamente na frente das câmeras, né? Elas botam a cara, elas fazem aquela vitrine, né? Mostra o que tem pra quem quiser ligar pra ela e aí, tal. Aí, ó, mais um pra corroborar minha tese aí. Fala aí, Alan, fala aí, manda abraço. Mais um pra fechar processo pra gente, vamos lá. Eu não estou afirmando que seja. Eu imagino, eu acho que a maioria delas, cara, não vive exatamente do dinheiro do cinema, não. Até porque, ela não faz um filme por semana. Do Brasil, bom, enfim, né? Cara, olha só, podemos presumir que nós vemos mais pornô do que a maioria da população do mundo, né? Nós temos um podcast sobre isso. Então, a gente tem obrigação, pelo menos, né? Qual foi a última vez que vocês pagaram pra alguma coisa pornográfica? Há muitos anos atrás, eu pagava um camarada meu que me vendia DVD pornô, então, cara. Se a gente não paga, como é que que estúdio vai se sustentar assim? Mas tem gente que paga, tem muita gente. Cara, eu juro que eu queria pagar, é que eu sou pobre, eu sou fudido. Eu juro que eu assinaria o site das minas e tal. Eu tenho que. o último dinheiro que eu dei foi naquela época que a Planet Sex vendia VHS junto com a gente, cara. Nossa. O último dinheiro que eu dei em pornografia foi alugando filme na locadora. Não, porque eu trabalhava em locadora, eu pegava de graça. Não, se for contar com aluguel de locador, então todo mundo já deu dinheiro, né? Alguma vez na vida. Cara, nem isso. Você alugou um filme no mínimo faz 5 anos, porque, tipo, locadora. É. Mas, ô Miguel, eu acho que a gente não tem como analisar o mercado americano por nós. Exatamente. Tipo, a gente. É outra pegada. Assim, pro americano é muito comum a ideia de tu pagar pra ter qualquer coisa. A gente já não tem tanto esse pensamento, tá ligado? Mas eu concordo. Tem no Pirate Bay de graça. Será que eles pagam? Cara, tu ouve falar direto que a indústria pornô de Hollywood movimenta milhões e milhões e milhões de dólares em pornografia. Já viu a premiação da VM, cara? É um bagulho gigante em Las Vegas. Mas isso é inércia. Tá fazendo dinheiro hoje. Daqui a 10 anos, 20, não vai fazer mais. É, não, isso eu concordo. É uma tendência. Tende a diminuir, mas ainda funciona, assim, até a. Momento. Mas o nome do programa é Futuro? Não, eu acredito que, assim como nos anos 80 a gente achava o VHS o máximo, aí depois veio o DVD, que eu não vou negar que eu comprei muitos, porque vinha com extras, vinha até mesmo com conteúdo pra internet, que tava engatinhando na época, vinha coisa que, pô, você não tinha acesso se você não tivesse um PC em casa. Pô, e PC era coisa de rico no começo. Você não conseguia imaginar o stream. Eu fiquei maravilhado quando eu vi o YouTube pela primeira vez, que eu consegui ver alguma coisa no YouTube. Aí, claro que uns 15 segundos depois eu já tava procurando por uma versão pornô daquilo. Não demorou muito. E eu acredito que, de repente, no futuro, cara, pô, eles podem inventar alguma coisa. Não sei o quê. Se eu inventasse agora, eu ficava rico. Mas eu acredito que vai mudar alguma coisa, cara. Não vai ficar nisso. Não vai ficar no stream pra sempre. É, e assim, a indústria, como a gente já fez o paralelo, assim como a indústria da música, né, ela tem que se reinventar, tem que dar piruetas aí pra conseguir o dinheiro. E nisso veio a tentativa de bombar o pornô 3D, né, cara? Que foi. Que tentaram, assim, não sei, cara. Eu não tenho ouvido. Quando começou o 3D no cinema normal, eu ouvi muito se falar de cinema de pornô 3D e tal. Hoje em dia caiu muito as citações disso, assim, cara. É caro, é muito caro. É, então, não é viável. Não é viável pro pornô. O pornô, apesar de não ter cachê milionário pro ator, ou pra atriz, ou pro diretor, mas a tecnologia pra filmar com as câmeras, cara, aquelas câmeras são absurdamente caras, pô. É, aquele filme, o Pirates, né, que foi o mais caro da história do pornô, depois teve Pirates 2, que superou e tal. Excelente. Foi, eu não vi um, só vi o 2, mas... foi um filme com orçamento de Hollywood, quase, assim, né? E eu não sei o quanto isso deu retorno. Pelo menos de publicidade deve ter dado bastante, porque foi falado pra caramba, né? Ah, sim, e foi, se eu não me engano, eu posso até estar enganado, mas foi um dos primeiros a vir em Blu-ray, cara. Sim, eu acho que foi mesmo. Talvez tenha sido o primeiro. Pô, aquele filme é sensacional, cara. Ele tem CGI. Sensacional o filme, pô, não é igual, mas uma produção, pô, linda, cara. Todo mundo até interpreta o cara um pouquinho, sabe? Faltou Johnny Depp ali, né? E tem um elenco gigante, né, cara? Tipo, é muita gente. E só estrela. Você olha. Bela Donna, tem a Jessie J, tem a Katsuli, tem gente pra caralho. Se eu não me engano, a Sasha Grey também tá em no 1, no 2. Eu acho que tá. As atrizes são muitas, muitas. E aí a gente tá popularizando, né, a televisão 3D, né? Apesar que também já é uma coisa que não funcionou muito bem como eles queriam que funcionasse. Mas foi uma tentativa, né, cara? Eu acho que é isso. A indústria pornô tem que ir tentando e vendo o que ela vai inventar e tal, pra pra acompanhar o lobby aí das tecnologias. Olha que bonito o lobby da tecnologia. É. Até eu tinha ouvido uma história que tinha muita produtora e muita atriz reclamando que agora tudo é Blu-ray, é HD, o caralho. E pegava muito mais as perfeições, assim, das... Sim, das eu me lembro disso. É, porque, tipo, maquiagem de pornô não é uma coisa muito duradoura, né, cara? Não, e elas estão, pô, nuas, então maquiar o corpo inteiro não rola. Pois é, não dá pra maquiar estria da Milo, caralho, E4. Tem isso, né, cara? A tecnologia é sempre bom a gente evoluir e tal, mas tem os contras pra indústria que ela tem que ficar se reinventando, né, cara? É, eu não sei se vocês lembram ou repararam, no começo, as versões em Blu-ray dos filmes pornôs eram, sei lá, 10 atrizes, no máximo, que se revezavam entre os filmes. É, eu acredito eu que sejam as que têm o corpo mais, digamos, perfeito, livre de estrias, ou de sinais, ou de marcas. Os atores mudavam constantemente. Eles mudavam constantemente. Agora, as atrizes, era quase sempre aquela Jessie Jane, praticamente... de 10 filmes ela tava. Se diz que é só plástica, né? É, mas talvez por isso. Talvez por isso. Ela fica realmente bem... Ela não é bonita, mas ela fica realmente bem na... Em alta definição. Exatamente. Na resolução alta, em HD, ela tem a pele bonita. Ela tem a maquiagem que fazem no rosto dela, o cabelo. Ela fica bonita, realmente. Marcel, acorda, Marcel. Tá dormindo? Cara, porque eu nunca vi um filme em 3D. Eu não faço a menor ideia do que vocês estão falando nesse sentido, cara. Não, em 3D eu também não vi, eu só vi, mas em HD sim. E por um Blu-ray eu também nunca olhei, então. Mas eu só queria fazer um adendo, cara, sobre. Voltando um pouquinho do que vocês estão falando agora, cara, mas partindo de um ponto anterior, mas chegando aí, cara. Há pouco tempo atrás, quando a gente estava fazendo a pesquisa pro episódio passado, eu dei uma lida numa matéria falando sobre como a quantidade de filmes pornôs estava diminuindo em comparação com a quantidade de cenas, tá ligado? Para esses sites, tipo Reality Kings, Brazzers, Sextree 21, uma coisa assim. Sei. Tá ligado? Produtoras, cenas para produtoras para vender no site e tal. A gente não pode esquecer, cara, que tipo... quem ganha dinheiro com pornografia é a gente que sabe ganhar dinheiro, é a gente que sabe ganhar dinheiro há muito tempo, cara. E essas pessoas, elas não... A gente, tipo assim, a gente não pode pensar que essas pessoas vão ser ingênuas de não saber se adaptar ao mercado, tá ligado? É, eu acho impossível isso acontecer, cara. De um dia a gente chegar e ver... No Brasil a gente até pode entender, porque, né, cara, Brasil, sei lá, né, eu não gosto de menosprezar o Brasil, mas, tipo, é uma parada mais, né, mais... Ok, Marcelo, a gente entendeu. Mais pobre, mais favela, né? Eu acho que a galera parece que tem medo de investir. Você tava falando sobre sites com cenas exclusivas. Por exemplo, tem aquele X-Art. Aquele site, ele não lança o conteúdo dele fora do site. A Brazzers, por exemplo, ela faz aquelas compilações de vez em quando e bota o DVD e o Blu-ray pra fora. Eles já gravam em HD e depois eles vendem o DVD. Aí escolhem, não sei como, o critério que eles usam. Eles escolhem 5, 6, 7 cenas e botam num DVD e lançam. É um jeito de ganhar o dinheiro duas vezes com a mesma coisa, né? Fast food feels fuzzy, 'cause it's made from stuff that's cozy. I always thought I was such a nerd, I refused to touch that strange bean curd. I wouldn't eat it, wow, but it ate you. R-E-O, killer tofu. E-I-O-E-O. Também, cara, eles são uma nova forma de tu trabalhar a pornografia. O sex art é aquela que tu me mostrou, Alan, que tinha uma. Que eles faziam paradas cinematográficas com a pornografia, cara. É, esse mesmo. E a história e tudo mais. Exatamente. Isso é uma mudança também, cara, tá ligado? E mesmo que seja um site só, velho. Mas é isso que eu tô falando. Eu não acho, cara, que isso vá que a indústria pornô vai ser desmantelada pela tecnologia. Eu acho que vai percebi o contrário, cara. E eu acho que certas coisas que a gente vai falar mais pra frente aqui, que estão na pauta, cara, eu acho que elas entram nisso, mesmo sendo coisas que a gente meio que só tá sugerindo, que a gente nem sabe se existem, como... Vocês me permitem citar uma agora? É, eu acho que é, vai lá. É, como, por exemplo, atrizes holográficas, tipo o Tupac dando show lá naquela... Ai, cara, tá ligado? Tipo... Cara, tem aquele filme do Schwarzenegger, o Sexto Dia, e aí o amigo dele lá tem, que é aquele filme que ele é clonado e tal, aquele futuro, aí o amigo dele tem uma namorada holográfica e tal, aí ele coloca um negócio na cabeça e ele consegue sentir ela tocando ele e tal. Aí, cara, é o futuro aí, velho. Muito mais prático, cara, inclusive. Seria um negócio foda. É claro que isso tá muito tempo de distância da gente, tá ligado? Mas eu acho que isso é um caminho natural. Se um dia a tecnologia pra isso não for tão cara, tu comprar o meia hora com fulana, por exemplo, tá ligado? Com a fulana holográfica. Eu queria uma versão feminina do Tupac. Meu Deus. Cantando rap de topless, sabe? Vai ser quase, vai chegar um dia então que vai ser praticamente você entrar na Matrix, só que vai ser só um quarto com a atriz que você escolher, praticamente. Realidade aumentada, cara, é tipo isso aí. Não tem aquele, tem um negócio pra videogame agora que estão lançando, que é um capacete e tem um óculos que você, tipo, consegue olhar tudo em volta, assim, como se estivesse dentro da cena, assim. Você consegue, realmente, você tem a impressão de estar dentro da cena. É, cara... Só pra foder o cérebro. É, pois é, cara. E, tipo, isso aí é o caminho, como a gente falou, é o caminho natural das coisas. Se uma tecnologia, uma mídia nova desenvolvida, vão enfiar pornô nisso, cara. Você pode ter certeza. E isso é foda, cara. Eu vi outros vídeos, assim, tipo, realmente pensando em jogar. Mas, cara, eu ficava... minha mente ficava, caraca, eu queria jogar muito isso. Aí eu ficava 2 segundos depois, puta, isso no pornô seria foda. Mas já pensou, Matuza, é isso conjugado com aquelas outras coisas que a gente tava falando, aquela... Explica aí, cara, aquela parada da buceta eletrônica lá e da... É, tem um negócio que até vende já, né? Que é... Que faziam, eu lembro uns tempos atrás, vou até dar uma procurada certinho aqui. Faziam muita propaganda em site pornô e tal, que é Real Touch. Real Touch, cara, é uma pocket pussy grande pra caralho, assim, maior que convencional. Que, pelo que eu entendi, pelo que eu consegui entender, ele tem duas partes, o Real Touch. Um é uma pocket pussy gigante, e outra parte é um pau gigante. Assim, de eletrônico, tem vários sensores e tal. Aí a mina, sua mina, ou qualquer mina, não sei se pode ser interligado com qualquer um desse que tiver no mundo, mas ela faz alguma coisa lá no, tipo, masturba o dildo lá e você, e a sua bucetinha que tá com você, reproduz em você, assim. É, pô, isso aliado a esse negócio, esse capacete, esse negócio de visão é interessante, cara. Exatamente, cara. E por exemplo, assim, falando assim, tu imagina a cena e tu pensa, porra, é bizarro pra caralho, tá ligado? Tu vê uma pessoa usando umas paradas dessas. Mas como qualquer coisa vinculada à pornografia, é o tipo de coisa que tu vai fazer e tu não vai contar pra ninguém, tá ligado? Então tá tranquilo, cara. É um negócio que você vai ter escondido no quarto trancado, né? Aquele quarto que a empregada não pode entrar. Uma maletinha do lado do PC, assim, encadeado. É. Véi, vocês já viram o tamanho desse trambolho que é o Real Touch? É, eu mandei aí pra vocês, cara. Eu muito bem, mas, cara, não é prático, não dá pra fazer. Você tem que aperfeiçoar, né? É uma coisa que a gente vai aperfeiçoando. Mas, cara, é um começo, porra. No tempo que eu vou no guarda-roupa pegar e voltar, eu já perdi a vontade. Meu Deus. Mas vai que no futuro você pode ter do outro lado da tela você vendo uma atriz que você, pois é, cara, quis. Não é de verdade, mas... Mas você tem, né? Eu não tenho... Ó, eu já tô foda, né, com filmes. Tem o Stallone lá do Demolidor, o sexo virtual, cara. Ah. Porra, você pode fazer um... Já vi encomendado, assim, um pacote de... Você compra um pacote de inteligência artificial da Sasha Grey, da Alex Texas, assim, e ela interage com você, cara. Porra. Pois é, cara, então, tipo, tem... Por mais que isso pareça bizarro a gente tá falando assim, cara, a gente tem que se lembrar que hoje em dia, na realidade que tem agora, velho, a gente tem atrizes pornô fazendo o molde da buceta delas pra ser vendido naquelas bucetas pra nego meter o pau, aquelas paradas de borracha lá, tá ligado? Tem vídeos, se vocês quiserem ver, de Alexis Texas indo tirar um molde da buceta dela, tá ligado? Então, tipo, essa coisa da personalização de tu, tipo, saca tu querer aquela atriz, não sei o que, isso existe hoje. hoje, cara. Então não é tão fugir da realidade pensar que uma coisa dessa vai ser aplicada na tecnologia daqui a alguns anos também. Inclusive, cara, avançando mais alguns anos, pode ser que nem precise de atrizes de verdade, pode ser um humano artificial totalmente modelado a seu gosto. Pois é, a gente já tem aquelas sexbots, né? Aquelas moleque inflável, entre aspas, né? Aquelas bonecas sexual japonesa mega realista foda. Cara, só tende a aumentar isso, cara. Vai ser tipo aqueles bonequinhos do Wii, sabe? Que você fica personalizando. Pois é, você pode escolher ou montar a sua própria ou já comprar modelo pronto, tá ligado? Eu quero comprar uma Lexus Texas pra mim, quero comprar uma Lexi Bell pra mim. É, faz totalmente sentido. E nunca mais vai sair de casa. Aí a economia do mundo vai acabar, porque... É verdade. Um deserto, tudo deserto nas ruas. Essa vai ser a última invenção do mundo. Se hoje em dia tu pode comprar o pau do Kid Bengala, cara, amanhã tu pode comprar o Kid Bengala inteiro, tá ligado? Então, funcional. Cara. Oh, e sem contar que esse tópico de, por exemplo, da Alex Texas fazer uma cópia da própria... vagina, fala bonito, da própria vagina, é um jeito dela ganhar uma grana que algum tempo atrás ninguém imaginava. Quem ia querer uma coisa dessa? O direito, sei lá, o direito autoral da imagem dela, né? O direito de imagem dela. É, porque imagino eu que na caixa vem uma foto dela. Deve vir uma foto dela. Então, aquilo ali é grana pro bolso dela. Sim, sim, é. É, e ela tem. Ela tá doando os direitos de colocar o nome dela no produto, né, cara? Sim, sim. Também tem isso. A marca vira praticamente o nome dela, vira uma marca registrada daquilo ali. E. Bom, provavelmente deve existir a versão chinesa do negócio também. É, Arexis. Só que o cara corre o risco de ficar provavelmente sem o pau se ele meter ali dentro daquela porra chinesa, sabe como é que é? É, né? Pau queima. Derrete. Não tem galantia. Galantia. E uma coisa também que eu reparei, até outro dia desse, num site que eu entrei, não me lembro qual foi agora, é que uma outra mídia também que eles estão usando muito é o download direto pro celular, né? Esses celulares novos com resoluções absurdas, telas do tamanho. Os celulares hoje em dia estão quase do tamanho de uma fita de VHS, né? Praticamente. É, tá cada vez. É, eles diminuíram absurdamente e de repente triplicaram o tamanho. E esse conteúdo exclusivo tem conteúdo exclusivo para celular mesmo, coisa que você não tem por ver no site. É um jeito de ganhar grana também, cara, que não tinha. Então, é por coisa assim que eu acho que não vai morrer, cara. Eu acho que as atrizes vão sim produzir conteúdo próprio e tal, cara. Mas eu não acho que vai acontecer isso. Não acho que não vai acontecer que nem músico, que vai ter sucessos, tá ligado? Pessoas de sucesso pra caralho pelo Brasil inteiro fazendo sucesso independentemente de grandes estúdios e tal. Eu não. Eu posso estar errado mesmo, né? Quem sou eu pra manjar de assuntos, né? Perspectiva. É, mas eu não vejo. E pra ser sincero, eu vejo a maior possibilidade de atores gerarem. E aliás, isso é o que acontece, isso é a realidade. Atores saírem, deixarem de ser atores pra serem produtores e fazerem os seus próprios filmes e seus próprios selos do que atrizes, a não ser que essas atrizes queiram dirigir, tá ligado? Eu não. Enquanto atriz só, eu não vejo, cara. Caras, mais uma coisa que só poderia acontecer no pornô do século XXI. Veja. É. Buceta de bolso do My Little Pony. Ah, eu vi isso já, cara. Eu vi isso já. Ai, arrasteu, cara. My Little Pony, não. Não, Jacket. Não, velho. Ai, velho. Pony Collection. My Little Pony Flashlight. Pony Collection. Eu ia querer dar azulzinha ali. Não. Sem contar que está anatomicamente incorreta, né? Não. Claro, eu posso. Nossa. Só dando uma pincelada rapidinho, né, que a gente comentou e tal, de você comprar o modelo da atriz tal, não sei o quê. Não, uma coisa que até você tem uma. que pode ser próximo disso hoje e tende a avançar ou não. Tende a avançar ou não é bem, bem objetivo, né? É, ou sim ou não. Vai ou não vai. É animação, né, cara? Que tipo... Imagina, também a atriz pode doar os direitos de imagem dela pra uma empresa de animação, né? Onde você tem... A gente até tem, né, aqueles pornô com pornô 3D escroto, mas hoje em dia a gente tem, se investir em uma grana, pô, a gente tem filmes de animação aí foda. Então imagina a atriz... Doa o direito de imagem dela. Doa não, né? Vende o direito de imagem dela aí, ganha uns royalties de direito de imagem dela. E fica fazendo filme com ela sem ela precisar atuar, tá ligado? Ela só fica ganhando uma porcentagem de imagem. Eu li sobre isso nos anos 90, bem no começo, talvez no final dos anos 80, numa Playboy. A chamada da matéria era o Humphrey Bogart abraçado com a Marilyn Monroe. Uhum. E a chamada era isso, no futuro, nos anos 2000, né? É. No futuro, talvez o cinema possa fazer isso. Eles pegarem, por exemplo, vamos usar o pornô como referência, eles peguem a Ginger Lynn, que foi famosíssima lá nos anos 80, e bota pra contracenar com a Sasha Grey, cena lésbica, pode ser. Isso, os caras iam gastar uma grana violenta, com animação, né, cara? Porque é caro fazer isso, né? Claro que tende, com o avanço até dos computadores caseiros, né, tende a ficar mais fácil. Cara, hoje em dia o nego faz animação de qualidade incrível em casa, né, com o computador pessoal dele. E aí o cara não precisa pagar a atriz, né, paga só os royalties lá e tal. Acho que talvez isso também seja uma opção, uma coisa interessante, né? É, eu ia falar que seria mais ou menos como eles fizeram naquele filme Beowulf. Aham. Mas o Beowulf é captura de movimento, né? Sim, mas eles usaram o rosto da Angelina Jolie, usaram o rosto de não sei mais quem, teve a captura de movimento, teve a modelagem a partir dela, mas nada impede de fazer do zero, né? É, modelar e como é no Senhor dos Anéis, faz o igual o Sméagol uma pessoa faz os movimentos. Aquele, o filme do Final Fantasy, cara, tipo, um pornô com aquela qualidade já seria muito mais do que os 3Dzinhos escroto que a gente tem hoje. Com certeza. E o filme do Final Fantasy é de quando? 2001? É do começo de 2000. Eu vi no cinema aquele filme. Eu também. Mas, então, cara, imagina, tipo, e até eu lembro que tinha um site, eu até já comentei isso, acho que o cara ali, que era com atrizes, eram uns modelos 3D escroto, só que tinha atrizes mainstream, assim, tipo as James Olsen. Ah, sim, eu já vi. Cara, só que isso, né, como a internet não tem dono e a internet, uma vez que caiu, já era, isso poderia render muitos processos e também, mas uma vez que o bagulho foi feito, cara, já era, né? Já era. O cara desenvolveu, o cara finalizou o programa, desenvolveu um jeito fácil de fazer, um jeito barato de fazer, já era. Seria praticamente como fazer mod de jogo de PC. Qualquer um faz, pô. Pois é. E isso também entra na discussão que não sei se a gente nem tá preparado pra isso, mas as leis de pornografia também mudariam o quanto, nesse caso, por exemplo, de imagem, de... Você acha que... Eu não sei o que você quer dizer com isso. Pergunta difícil. Não, porque, eu falei, não sei se a gente tá preparado pra essa discussão. De, tipo, lei de uso de imagem, por exemplo, assim, né? Pra, no caso, uso pra pornografia ou não. Sabe, o quanto que... por exemplo, se isso é aplicado, vamos colocar que isso é aplicado no cinema normal. E aí a Julianne Moore tá lá, vendeu os direitos de imagem dela pra Warner Bros, que agora tá fazendo só filme digital, porque a gente tá no ano 2430 mil, tá vendo? E aí tipo, até onde eles podem usar o direito de imagem dela? Vai estar no contrato? Tipo, pode ser na sim, pode ser na tal? Tipo, aí se a Warner Bros. Resolveu, tipo, puta, a gente tá falindo, vamos fazer um filme, já que a gente tem os direitos de imagem da Julianne Moore aqui, vamos fazer um pornô dela e lançar. Eles têm o direito de imagem dela, eles podem fazer isso? Não, mas, podem. Mas isso aí estaria especificado em contrato, cara, o uso até onde pode ser. É, né? Mas esses caras são mestres em achar brecha em contrato, né, cara? É, isso é verdade. E pra que pagar direito de imagem? Modela uma atriz nova do nada aí. Ninguém vai saber, então, mas a questão é essa, cara, tipo, uma atriz nova que não é tão atrativo pro público quanto um pornô da Julianne Moore. Mas no ano 2000 e 1 milhão e tanto, ninguém sabe quem é a Julianne Moore. Pois é, cara, deixa eu falar, senão eu vou perder o time. Pois é, cara, aí que eu acho que entra uma parada. Eu acho que não vira, tipo assim, modelar uma atriz pornô dos dias de ontem pra fazer hoje. Eu acho que não existe demanda, tá ligado? Pra esse tipo de serviço. O que eu acho que vira, cara, nesse sentido, é ou tu pegar histórias originais, vamos dizer assim, ou essas coisas que tem no X-Videos pra caralho, de personagens de videogame, não sei o que, cara. Mas tudo isso não envolve a indústria, tudo isso envolve coisa feita por baixo, né, cara? Feita pela internet mesmo, não sabe quem fez, não sabe de onde veio. Ou também, isso eu assistiria numa boa, mas isso também seria proibido, tu pegar uma atriz de Hollywood, tu pegar, sei lá, cara, a Marisa Tomei e fazer um filme de gangbang com ela modelada em 3D, cara. Isso eu acho que tem puta de uma procura, teria uma puta de um interesse, cara. Mas tipo assim, se tu pode ver a Lexi Bell dando pra três caras num filme, por que tu vai querer ver ela em desenho animado, tá ligado? Não, mas, cara, o Marcelo não tá tendo uma perspectiva. Imagina que no futuro você não vai. O 3D vai estar tão bem feito que você não vai conseguir diferenciar um do outro. E aí você já viu todos os filmes da Lexi Bell. E aí você quer ver filmes novos da Lexi Bell. E aí eles lançam filmes novos da Lexi Bell. Mas aí que sem tá, ela cara, precisar. Mas o Marcelo é um homem bruto, é um homem roxo. Não tem essa visão. Não, do cara, mas é que tem uma outra coisa, cara. A fotografia ela não é como o cinema que o James Dean fez, sei lá, nos anos 50, 60, até hoje ele é imortal, porque ele tem uma puta história, ele tinha uma história de vida foda, ele era um ator foda, sei lá o quê. O pornô, as coisas são mais descartáveis, cara, tá ligado? Não, mas eu tô falando também, pega, nem precisa ter atriz que é conhecida, atriz nova, cara, tipo, você eliminar a questão de, tipo, o cara tem que alugar locação, fazer luz, alugar, cara, contratar gente pra luz, contratar gente pra câmera, contratar não sei o quê, contratar não sei o quê. O cara só foi lá e modela, isso que eu tô falando, entendeu? Então, mas corta, quebra assim. Tantos intermediários, sabe? Vai ser mais barato, vai ser mais fácil. Exatamente, isso que eu tô falando, não por ser atriz e tal, sabe? Mas aí tá, cara. Tá, tipo assim, se tu colocar de uma produção hollywoodiana, às vezes fazer tudo em CGI é mais barato que construir uma cidade inteira pra destruir com uma explosão atômica, beleza. Agora, tu pagar pra modelar um estúdio onde vai ter um sofazinho pra um cara que. Pra um clone de uma. Pra uma animação. Pra um personagem modelado do Manuel Ferrara comer uma atriz no sofá, como é todos os filmes que ele faz hoje, eu acho que é mais barato tu fazer a parada física do Marcelo, que fazer, isso é hoje. Cara. É o que eu tô falando aqui, isso é hoje. Amanhã, daqui a 130 mil anos, o seu computador de casa vai ser tão avançado que você vai conseguir modelar isso no Paint, tá ligado? Você vai digitar. Ah, é. Sofazinho, atriz, não é assim, ator, e vai apertar Enter e vai fazer. Cara, vai ter um personal modelator extreme por foto. Claro que vai, no futuro. Há 20 anos atrás, você pega um filme de animação que o nego faz no YouTube em Flash, era inviável você pensar em fazer isso. Isso há 20 anos atrás, cara. Beleza, mas há 15 anos atrás me disseram assim, cara, daqui, porque eu desenho, por exemplo, cara, daqui a 10 anos, ninguém vai precisar desenhar, tu coloca uns códigozinho lá no computador e pimba, tá desenhado. Isso não acontece, cara. Ainda? Tipo assim, a gente nego desenha no computador, mas não existe isso, tu colocar um códigozinho, pimba, não tá lá. Não acontece ainda, Marcelo, um dia vai acontecer. Mas não vai, cara, essas coisas não. Cara, tem coisas que é necessário o elemento humano, cara. Não, mas o elemento humano, eu não tô falando que nem o Miguel falou, que vai lá digitar sofá barra... Isso vai acontecer. Mas, tipo, cara, vai ser muito mais fácil pro cara fazer em casa um modelo do que é hoje. Muito mais fácil, muito mais barato, muito mais rápido. Mas isso não vai gerar dinheiro, cara, porque é tão fácil de fazer que o valor disso no mercado não vai ter, cara, entendeu? Talvez. Isso é o que a gente tá discutindo, Marcelo. Não, pois então chegamos num ponto aqui, entendeu? Talvez. Porque, tipo, realmente é tão fácil de fazer que por que eu vou comprar se eu posso fazer o meu? É, mas exato. Quando eu falei que tem um monte de mulher ficando pelada de graça no Tumblr, vocês não viram nada demais. É o mesmo problema. Mas a mulher pelada no Tumblr não faz o que você quer. E a mulher que você modela faz o que você quer. Faz sim, porque você manda o ask pra ela falando o que você quer e ela faz na foto seguinte. Cara, vai que no futuro, por exemplo, tirando a Angelina Jolie mesmo como base, a Angelina Jolie tá na pior, se separou do Brad Pitt, o Brad Pitt não tá pagando a pensão dos 400 filhos que eles têm adotados, e ela pode por opção vender o direito de imagem dela para um filme pornô que vai render e ela não vai precisar atuar realmente. Vai passar o constrangimento de do cara lá. Mas nesse ponto eu acho que teria mercado. Nesse ponto sim, porque é uma mulher que não é do meio pornô, é um objeto sexual inatingível para o público normal, diferente de uma atriz pornô que tu vê ela fudendo, é mais, saca, né? Vocês entendem o que eu quero dizer, né, cara? Sim, tem, sim. Então... seria o caso de, sei lá, pegar, não vai poder porque não vão conseguir fazer isso nunca, mas pegar a Marilyn Monroe e botar pra contracenar com, sei lá, um cara qualquer. E pô, isso seria, mas teria que ser perfeito, teria que ser uma coisa indistinguível da realidade, eles, né? E se eles começarem a vender, eles modelam você com a atriz que você quiser, só pra você ter registrado. Pô, isso seria massa. Isso dá pra fazer hoje, cara. É, mas com uma tecnologia foda. Vocês me permitem, oficial. Vocês me permitem dar um testemunho, cara, sobre uma parada que vocês estão, né, o Matheus e o Miguel estão contra mim hoje, né, cara, vocês vão dizer que eu tô viajando. Mas, por exemplo, logo quando eu comecei a desenhar, tá ligado, eu pensei, caralho, agora, eu era um estudante, eu tinha 15 anos, caralho, agora que eu desenho, eu vou me desenhar comendo as minhas colegas da escola tudo, véio, vai ser foda pra caralho, vou me bater com a punheta, maluco, vai ser foda. E eu comecei a fazer isso e simplesmente não tem a menor graça, velho. Eu fiz, tá do jeito que eu quero. Não tem a realização nisso, tá ligado? Não, é por isso que eu acho que as coisas não funcionam, velho. Talvez. Marcelo ainda vai se arrepender. Só o futuro dirá. Natuza, escreve um conto erótico e vê se tu consegue tocar uma bronha com ele. Tu não consegue, cara. Não, mas daí não foi você que escreveu. Não vai ser você que você vai fazer o seu próprio modelo, assim. Eles que fazem, você só dá a sua imagem e eles que fazem. Então vai ser uma surpresa de qualquer jeito. Mas de qualquer maneira, é um pouco diferente do que você falou, mas de qualquer maneira, talvez realmente é você lá. Sei lá. É. Seu cérebro não consegue conceber, né? Tipo, eu tô ali, mas eu sei que eu não estive ali. Você vai começar. É o que o Alan falou, cara. Só o futuro dirá, né, velho? Realmente. Não, a gente é só o futuro ou o Caralinhos. Caralinhos. Ai. O futuro ao Caralinhos pertence. A gente tem que fazer podcast especulando como vai ser o futuro do Caralinhos também. Cara, porque assim, eu vi o vídeo do Google Glass e a única coisa que eu entendi, assim, velho, é que o Google Glass, ele é capaz de, tipo assim, saca, em vez de tu digitar no Google o que quer, não sei o que, tu olha e identifica o que tu tá olhando e tu consegue procurar informações sobre aquilo que tu tá olhando, coisa do tipo, foi o que eu entendi. Bom, o Google Glass pode filmar também, essa é o que a indústria pornô tá achando muito legal do Google Glass agora, ainda em protótipo, tipo... É a questão dele filmar ali na sua cara e tal. E eu vi, Cruzes, credo, cara. Quê? E eu vi. Pois é, exatamente. E aí você fica com as duas mãos livres pra filmar POV. A grande questão do Google Glass que eles estão falando agora é o POV, assim, vai ajudar pra caramba no POV e tal. E, pô, deve ter um mercado grande pra POV, cara. Eu tô torcendo pra essa merda de sumir do pornô, cara, e vai aumentar. Que pesadelo, cara. Que isso? Que eu vi. Mas continua, não quis estragar. Vai lá, Matheus. Não, já era, agora acabou. Não. Já estragou tudo, já não tem. Se depender do Marcel, no futuro não vai ter nem você também. É verdade, só piroca. Cara, eu não entendo como ele não pode não gostar de POV se POV é a realidade, cara. Nós fazemos sexo em POV, cara. O mundo tá em POV. Não é, cara. Não, POV não tem nada de realismo, cara. Não, cara, pra mim POV só boquetinho. POV só boquetinho. Sim, boquetinho no POV eu acho da hora. É, mas pois é, concordo. Quadro no POV, cara, não tem ritmo. Não tem força, cara, né, cara? Não tem nada, cara. É estranho, isso eu concordo. Cinematograficamente falando, é bem maçante, é chato mesmo. Eu não curto, cara. Cara, assim, o que mais o Google Glass poderia poderia acrescentar, né? Teoricamente, não sei, eu não sei também exatamente, não sei se o Miguel, que trabalha tecnologia, tá mais por dentro e tal, o Google Glass, teoricamente, só você vai ver a sua tela, certo? É isso aí. Então, cara, imagina, cara, o que vai ter de nego, tipo, vendo pornô na rua, tipo, no ônibus, na aula, no trabalho. Mas o chato é que é o comando é de voz, né? Como é que você vai fazer na aula? É, Glass, RedTube, no meio da aula, como é que você vai fazer? Todo mundo olhando pro cara. Você fala antes de entrar na aula, né? Glass, gangbang, como é que faz? Não, e também não é só isso, né, cara? Tipo assim, você tá ouvindo um podcast no ônibus, tá ligado? E tu tem aquele problema de tu dar risada no ônibus no meio de todo mundo, cara. Aí tu vai ver a pornografia no meio, no ambiente público, cara, é mais complicado ainda, cara, porque tu não pode fazer nada, né, cara? É foda. Olha, segundo a minha conversa com o Miguel, antes de vocês entrarem no chat aí, pro Miguel isso não é um problema. Ué, o que acontece no chat, fica no chat. Olha... Pô, não é uma situação igual dos caras do cinema com as camisas compridas, não, né? Não posso falar mais nada, meus advogados estão me falando aqui no meu ponto que eu não posso. Não, mas cara, sei lá, né, cara? Ó, tipo... Olha só, a questão do Google Glass, cara, nem baratear ele vai, porque por enquanto ele é absurdamente caro. Uma câmera digital deve custar um terço do que ele custa. Tem isso. É, a única vantagem é e qualidade, né? Ele filma em HD, mas é HD de câmera portátil. É. Não é HD. Uma GoPro e amarra na testa, não era mesmo. É, eu acredito eu que a maioria desses pornô que eu vi provavelmente é com uma câmera dessa mesmo, uma GoPro mesmo. Ainda mais aqueles que dá aquela visão. Não, aqueles que tem aquela lente distorcida que é mais irritante ainda. Mas cara, imagina. O Google Glass avançando e daqui a pouco sendo só uma lente que você coloca no olho, assim, tipo lente de contato, imperceptível. Cara, o que vai ter de POV amador aí que é filmado escondido? Ah, que maneiro. É. Vou usar isso aí. Porque né, a vida nunca saberá que você tá gravando, cara. Ou seria uma ajuda tanto pra mim. E assim, uma câmera dentro da caixa de som também resolve bastante, mas ele é mais barato. Ah, mas aí pode ser em qualquer lugar, pode ser. Você não precisa estar na sua casa ali, em qualquer lugar preparado. Você pode ir pra casa da mina, você pode ir pro motel, você pode ir em qualquer lugar de filmar. Tadinho. Vai ser isso. Vão existir sites e mais sites só disso. De o futuro será que Stranger na O pornô, o futuro do pornô vai ser isso. Caiu na net. Só caiu na net. Lei Carolina Dickman vai estar. Não falei? Eu acredito que dentro de uns 2 anos deve começar a vazar, porque só a galera com muito dinheiro consegue comprar. Ainda não foi nem lançado oficialmente, mas quando for, a galera de muito dinheiro vai comprar e com certeza absoluta eles vão fazer isso. E de algum jeito vai cair na internet. Bom, é que o Glass, né, não tem como vocês comprar, né, ainda. É verdade. Então, cara, colocando, né, o que a gente falou no outro podcast também, sobre essa questão, né, de dos not pornies, HBO e tal, que o pornô tá cada vez, o erotismo, o pornô tá cada vez mais incluso aí no dia a dia das pessoas, as pessoas aceitam numa boa e tal. Você acha que um dia a gente vai caminhar até ter penetração e picalhada, bucetada no horário nobre da novela das 8 em Hollywood, assim, é franca? É. Cara, eu acho que vai ter, mas eu não acho que vai ser uma parada geral, cara, tá ligado? Sempre vai ter um lado conservador. É, cara, não. É tipo assim, eu acho que essas coisas, tipo, por exemplo, se o Game of Thrones fosse feito no futuro, eu acho que teria, tá ligado? Se, sei lá, se vai ser um negócio ainda de nicho, mas não vai ser. A sociedade não vai mudar em relação a isso. É, não, tipo assim, cara, eu acho que o filme, tipo, eu acho que tu não veria sexo explícito no que seria hoje, sei lá, no. Como é que é o nome desse filme dos robôzão gigante aí, cara? No Pacific Rim. No Pacific Rim, eu acho que em blockbusters não teria esse tipo de coisa. Porque, né, não tem nada a ver com o contexto, mas eu acho que em séries ou filmes que tem um apelo sexual muito forte, cara, eu acho que isso poderia ser incluído sim, cara. Mas agora, eu tenho minhas dúvidas se isso aconteceria, cara. É que aí que tá, aí que entra no gosto pessoal, assim, porque eu não gostaria que isso acontecesse. Então eu tô esperando. Você acha que vai, mas você ia chipicar. É isso. Você acha que vai, mas você ia chipicar. O mundo vai mudar o destino só porque o Marcel quer. Só pela minha vontade, exatamente, cara. Eu não ia gostar, mas sei lá. É que assim, cara, há mil anos atrás, quando eu lia jornal, lia revista, essas paradas assim, quando eu não tinha internet, tá ligado? Eu me lembro que uma vez eu li um cara falando, um cara de um produtor, sei lá, um diretor de Hollywood falando que, sei lá, em 20 anos a gente teria penetrações tendo filmadas em filmes de Hollywood, tá ligado? Ele via que era uma tendência natural. Se tu for olhar, existem filmes, mas são filmes mais alternativos, mais de arte, que tem cenas de sexo. Que, agora, por exemplo, o Matheus assistiu no episódio passado, tem no último filme do Lars von Trier, como é que é o nome? O Anticristo, por exemplo, tem um pequeno takezinho ali, cara, de meio segundo que mostra a piroca entrando na buceta, tá ligado? Mas isso não tem necessariamente um apelo pornográfico pra estética do filme. Isso tem um outro sentido em ter ali, tá ligado? Eu acho que hoje em dia isso existe, mas não existe dessa forma, saca, de mostrar o sexo por mostrar o sexo só, tá ligado? Bom, isso você falou que, tipo, a gente tem poucos filmes e tal. No Brasil foi o contrário, né, cara? Nos anos 80, você pegava filmes, tipo, o que a pornochanchada tinha de só sugerir, nos anos 80 liberou a porra toda, né, cara? Mas eu falei meio besteira, cara. Normal. Eu sei que tem um filme francês, se eu não me engano, é um filme mesmo, que tem o Rocco Siffredi. O Rocco Siffredi come o cu de uma personagem e é explícito, tá ligado? Não é um filme pornográfico, cara. Eu tenho esse filme aqui, cara. Não lembro o nome agora, mas eu tenho esse filme. Eu baixei só porque eu vi o nome do Rocco. eu falei, ué, o que o Rocco tá fazendo num filme normal? E, cara, tem cada vez mais atrizes fazendo cinema mainstream, né? Talvez um dia as coisas todas se confundam mais. Eu não tenho muito a ver com o tema, mas já que o Matuza falou, cara, eu terminei de ver uma série chamada Entourage, desde que eu preciso frisar aqui que eu tô muito triste porque eu terminei de ver a série, eu tô muito triste, cara, por causa disso. Tô me sentindo órfão, mas isso não importa, cara. A Sasha Grey, ela participa de vários episódios, ela faz a namorada do personagem principal e ela aparece pelada direto, tá ligado? Mas não tem um contexto de mostrar ela dando pro cara, tá ligado? Só tem essa coisa de mostra o tapetinho dela, mostra os peitos dela, mostra toda, tipo, ela interpreta ela mesma na série. Mas eu acho que isso não tem a ver com a inclusão do sexo no filme normal, cara, futuramente. Eu não acho que... Realmente não. Mas o que eu quero dizer, cara, é que eu não acho que no futuro a gente vai ver a migração de estrelas pornô pro filme, pro filme. Eu acho que também não. Pra fazer esse tipo de coisa. Eu não acho que isso vai acontecer, cara. Vocês pensam muito não. Perto. Eventualmente vai acontecer. Porque, tipo, as roupas que hoje em dia se usam na televisão normalmente, há 80 anos atrás era roupa de prostituta, sabe? Eventualmente vai acontecer. Tipo, a Aline na novela falou cagando hoje. Eu fiquei impressionado. Ai. Então, meio caminho já foi andado. Um dia vai acontecer. Eu acho que você ter cada vez mais nudez aceita na televisão é normal. Mas agora, como a gente falou, pirocada. Vai acontecer, vai. Eu acho que vai acontecer, assim. Mas não vai ser uma coisa recorrente, assim, que vai tocar, vai passar na Malhação. Eventualmente vai. Vai ter no Carrossel, cara, tá ligado? Vai ser sempre criança, cara. Eu acho que isso vai avançar como os palavrões avançaram, cara. Não se falava palavrão na televisão, em novelas. Já estão começando a falar. Hoje nas novelas da Record, o traficante fala: caramba, é fogo. É frio. Traficante do Morro lá falando: caramba. Ferrou. Agora foi. Poxa vida. Ferrou. Vocês viram? Falaram cagando na novela. Aí, começou. Merda, eu já vi falar várias Sim. vezes. Não se falava bunda, né, cara? Era uma palavra. Um exemplo de pornô explícito no cinema mainstream foi o Calígula, cara. O Calígula tinha cenas, apesar que eram cenas filmadas, era à parte. Eram atores à parte, não eram os principais. Mas mesmo assim, realmente, cara. Eram cenas pornô mesmo. E tem esse seriado que acabou há pouco tempo, o Spartacus. Ele só não tem mesmo penetração, mas pau de fora. Mulher pelada pra tudo quanto é lado. Travesti. É, HBO, né? HBO, aí já não é. Tem travesti? Não é? Tem, pô. Tinha travesti na rua antiga? Não, não era travesti, ela era viado mesmo, era homem. Não, no começo, logo nos primeiros episódios, tem uma hora que eles entram pra variar, numa sala que tá tendo uma orgia, aí tem uma mulher de lado assim, aí quando ela vira, não era exatamente uma mulher, o Kid Bengala com peitos. Cara, como é que fazia isso? É, imagina que eu te mandei, Marcel, HBO. É que, na verdade, esse esquema que eles usam é aquele mesmo esquema do Tinto Brás, né? Não são pênis reais. Então, não, por algum motivo, não está violando alguma coisa que impede de mostrar o nu frontal masculino na televisão. Uhum. São pênis de aquela borracha, né? Sério mesmo, cara? É, pô. Os filmes do Tinto Brás são todos assim, pô. Aparece. Ah, é, não. Obrigado. Mas eles não são pênis do ator, são próteses. Cara, você trabalha com o quê? Eu sou modelador de pau de cinema. Matuza, hoje estamos precisando de 30 pênis. Pênis. Matuza, uma parada mais difícil do que a gente tá falando. Cara, eu vi todas as temporadas de Spartacus e não teve em nenhum momento o logo da HBO nos episódios, cara. Bom, pra que eu saiba. Do Spartacus. Todos. É, era, não era RZO? Era Stars, cara, era o nome do canal. Stars. Isso mesmo, Stars. Toma, Matuza, toma. Pô, essa. Talvez, Marcel, talvez seja distribuído pela HBO, porque eu sempre vi falando um logo da HBO. Não, cara, pô, não tem lugar nenhum nos episódios do logo da HBO, cara. Se fosse produção, qualquer coisa teria, velho. Tem Stars e Spó, velho. Até porque esses tempos eu vi falando que eles iam reprisar o Spartacus. É o bom de que eu edito a voz aqui, como eu adoro Spartacus, eu vou deixar essa parte, tá ligado? Aí depois eu tiro. Então tira que tu não vai ouvir o áudio inteiro, pô. Eu vi que eles iam reprisar Spartacus com cenas que foram excluídas, cara, ia ser no canal Stars, velho. Não ia ser no canal da HBO, velho. Bom, enfim, ok. Ganhei, venci. É, tudo bem, eu não vi. Se você realmente se importa com isso, tá bom. Claro que eu me importo. Spartacus é foda pra caralho, velho. Mas eu tô falando que não é foda, porra. Bom demais. É muito recalcado, é, cara. Aqui, ó. Passa na HBO da Polônia. Ah, nem foda-se, cara. O hip que você assistiu era polonês, então. Quero dizer, o stream que você assistiu pago. É, o cara que me mandou por FedEx era polonês. Da Polônia. O box polonês. Pô, eu tô doido pra comprar o box de polonês, por favor. Não, comprar o box de Blu-ray, cara. Não, vão vir todos os Spartacus juntos. Tem que ser a versão polonesa, porque, né? De alto gado. Talvez essa seja a versão sem corte que eles estão falando que vão passar. Porque eu tava dizendo que na caixa diz que é sem censura. Eu não sei o que pode ter sido censurado em Spartacus. Mas, né? Porra, violência total. Sim. Mulher pelada pra todos os lados. Homem pelado balançando o próprio pra todos os lados. Que pelado. O mundo é nojento até, cara. Assim, não é que é nojento, é tipo assim. É legal que, tipo assim. Se o cara é homofóbico, o cara meio perde o homofóbico que tu acostuma, tá ligado? A ver aquela parada toda. Fica normal. Cara. Coisa que podia ter me traumatizado por vida toda. Quando eu era mais novo, eu ficava muito, tipo, com insônia assistindo série no SBT. Eu via muito Oz. E Oz também, cara. Oz é foda. Oz foi um dos percussores também, Oz. É, Oz foi foda. Nossa, muita piroca, cara. Não tem mulher, né, no Oz, cara. Não. É foda. Só tem piroca no Oz. O Google tá horrível pra procurar uma piroca. Vou pro Cadê. Nossa. Poxa, Cadê pirocas? E tipo, né, com avanços celulares, a gente talvez tenha chips de entre os celulares implantados e a gente tem uma pseudo telepatia. Tá. Você acha que pode... Quero ver pra onde um amigo pode vai. Pode rolar um sexo virtual telepata em público na praça, assim? Cara, telepata? Eu não acho viável, não. Mas eu vi um filme muito legal na virada do ano 2000. Foi em 1999 que eu vi esse filme. que no Brasil tem um título esquisito, Estranhos Prazeres, alguma coisa assim, parece nome de um pornô, que eram vendidas memórias. O cara gravava o que ele estava vendo, era um POV. E, só que com sensação, cheiro, porque ia direto pro cérebro. Então você era o cara naquele momento. Porra, foda. Isso aí é legal pra caramba. Isso seria altamente comercial. Isso seria altamente vendável, cara. É um filme muito legal, esse filme Estranhos Prazeres. Eles utilizam, aí começam a fazer snuff do negócio. Aí já. Dá pra colocar um chip com acesso ao sistema límbico no cérebro pra rolar a transmissão de prazeres entre um cérebro e outro sem precisar passar pelo sexo. Então seria tipo um pornô sem sexo. Seria só mental. Aí não seria. Pois é. Aí seria o esquema do Stallone. Cara, aí seria livro de ficção científica. O nome disso é Futuro, Marcelo de Souza. Marcelo infiel, Marcelo louco. Vocês já estão viajando, caralho. Marcelo, mas essa é a proposta do podcast. Eu sei, velho. Ainda tem uma vantagem, tá gravado. Quando chegar 50 anos, os caras vão falar assim, pô, bem que aqueles caras falaram. Cara, nos anos 2000. Eu vou falar, quando eu chegar no futuro, eu vou falar, puta, por que eu não patenteei essa ideia? Esse é Nós somos os Júlio Verne do porno. Chegamos ao final desse mais um episódio dos Caralhinhos Voadores. Eu queria mandar um abraço aí, cara, pro Raul Lima, mandou um e-mail pra gente, falou que o cara é lá do Coliseu Cast, cara, mandou um salve pra gente, falou que curtiu a gente. Eu dei uma ouvida no Coliseu Cast também, cara, achei muito da hora, cara, mantemos contato aí, se a rapaziada também tiver assim, é isso aí, um abraço. E eu queria também ler o comentário do Evandro Louco, cara, não é um comentário necessariamente sobre o tema, mas é como eu também sou entusiasta dessa moça, cara, eu preciso aqui ressaltar o comentário do amigo. Soltei rojão aqui na rua quando soube que Gauge ia voltar. Ela é quase meu primeiro amor de internet. Cara, a Gauge, inclusive, ela foi assim, cara, não foi uma das primeiras coisas que eu vi no pornô, mas do pornô mais atual, cara, a cena da Gauge, a cena cujo a qual ela ganhou um AVN de cena grupal, ela, a Aurora Snow e o Julius Jordan, foi uma parada que foi muito importante na minha formação pessoal, portanto eu também fiquei muito feliz sabendo que a Gauge ia voltar, cara. E é isso aí, cara. Um abraço, Evandro Louco, Matuza. É, quero mandar um abraço também para as pessoas que comentaram até agora, né? O Todd Cogumelo, que comentou. O Todd Cogumelo, inclusive, tipo, ele já comentou. Pera, porra, tô ouvindo. Beleza. Real. É, comentando em tempo real. Acho que ele devia comentar no próximo podcast, acho que ele devia comentar a cada minuto, assim, cada consideração que ele achar. Inclusive, eu brechinha. O desafio a fazer isso. A fazê-lo. O Rodrigão também comentou aí e tal. Ele reclamou também, falou que foda-se o erotismo, pornografia e tal. Reclamou da hipocrisia dessas duas questões e tal. E aí teve também um comentário do Inacreditável Neil, que foi a primeira vez que ele comenta. Muito bem-vindo e tal. Ele comentou respondendo o Evandro Louco aí em relação ao Tony Pongmelo, devem ser amigos e tal e tudo mais. Tem o Luiz, que é o ouvinte novo, comentou no episódio. Ah, é verdade. Verdade, obrigado. Aí você corta a parte. Obrigado pela cola, menino Marcelo. Não, porque daí vai ficar tudo... Eu vou cortar, porra. Claro que eu vou cortar. Beleza, o Miguel não cortaria. É, e também o Luiz, que comentou lá no episódio piloto, cara. Então, tipo, valeu. A gente tem um pouco de vergonha desse episódio, mas espero que você chegue até aqui pra ouvir... Até aqui ouvir seu comentário lido. Não exatamente comentário lido, mas você citado aqui até no episódio 23. É isso aí. E eu queria também aproveitar, cara, mandar um abraço abraço pro Bruno Gunter, pro Almighty, pro Exumador, cara, que hoje, essa semana, eu tive no podcast, participei lá do lado B, sobre o episódio anterior deles, sobre o filme Basket Case. Eu cheguei lá, fui convidado, não vi o filme, não ouvi o podcast, meio que fiquei boiando. Foi muito da hora participar da parada lá, rapaziada. Super gente fina, cara. Vai estar o link aí pra quem quiser ouvir, cara. Um abraço pra todo mundo. Os caras fizeram até um come no come no lado B. Exatamente, cara. Pegaram embalo, pegaram embalo. O Exumador ficou nervoso pra responder. Ficou se esquivando pra caralho, né, velho? Poucos têm audácia. Desprendimento da vida. Exatamente. A vida, ela tá aí. É o que eu falei lá, né, cara? Depois de três come ou não come, pra mim é muito mais fácil falar essas palavras. O Marcel foi lá um sobrevivente, né? Exatamente, cara. E também queria agradecer, cara, a presença do nosso ouvinte, nosso amigo Alan Bispo, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, cara, às 3 horas da manhã, cara. E aí teu jabá, cara, fala daí onde a rapaziada pode te encontrar, qualquer coisa do tipo aí, velho. É, eu tenho um humilde blog de scans de quadrinhos nacionais e alguns americanos, é o doomscans.blogspot, e vai ter um link aí no post. E eu quero agradecer a minha participação, cara, oportunidade. Eu fui pego meio de surpresa, era apenas pra testar o microfone, que eu vou postar a foto, eu vou enviar uma foto do microfone. É coisa de primeiro mundo. E, pô, foi um prazer, cara, estar aqui. Pô, eu só tenho a agradecer aos amigos, cara. Muito obrigado. Pô, é nóis. A gente agradece, cara. E isso aqui, tá preparado pro Guenta, cara? Ah, com certeza. Guenta! Eu faço melhor. Glock, peidinho cheia de ar. A xereca era grande, mas eu bombava forte. E o barulho que fazia era glock. A xereca era grande, mas eu bombava forte. E o barulho que fazia. Agora é hora de aquecer, tá? Glock, peidinho cheia de ar. Clot, peidinho cheia de ar. Clot, peidinho cheia de ar. Mas eu bombava forte, e o barulho que fazia era flop. A xereca era grande, mas eu bombava forte, e o barulho que fazia. Agora é hora de aquecer, tá? Flop, peidinho cheia de ar. Flop, peidinho cheia de ar. Clot, peidinho cheia de ar. Miguel Beatbox agora. Lê, cara, Miguel entediado é uma coisa incrível.